Todo bom dia representa um novo começo e fortifica a ideia de que amar não tem preço. Todas as noites passo em claro, acordo pela manhã com seu rosto em minha mente ao som de Adoniran. Levanto e saio da cama, esquento um café, me perguntando por que cê não é minha mulher. Acordado, mas com vontade de voltar a dormir, pra te encontrar em mais um sonho e te fazer sorrir. Camiseta amarrotada, resmungando direto, com a vontade de te trazer pra morar muito mais perto. Desde que sei que cê existe, minha vida parece triste, louca e surreal, como os contos de Agatha Christie. O brilho que o sol tem parece tão impreciso, comparado ao seu olhar e teu reluzente sorriso. Cê sabe que eu não sei, mas se eu soubesse, diria o sabor que teu beijo tem, transcrito em melodia, indescritível, exuberante. Me falta adjetivos, sou louco, apaixonado por mil e vários motivos. O que nos une é tão forte, o seu perfume, o seu abraço, o seu beijo, os seus carinhos, suas declarações e o seu gosto de sentinela no posto. Espero ser o motivo de sorrisos enfeitando o seu rosto. Eu te amo. Eu luto pra que esse amor nunca pereça. Agora é tu e meu snapback que não sai da minha cabeça. Prometo falar com o tempo que é nosso inimigo, e avisa pro seu destino que teu futuro é comigo.